Só eu conduzo a vida pra ela não me levar. Sempre o compromisso, nossa gastação. Preguiça de escutar reclamação. Formador de opinião, tô evitando essa contradição. Aos 18 eu mandava se fuder. Hoje eu pego o mic e tô fazendo acontecer. Quanto eu vi morrer, se perder, até perceber. Malandragem é viver, então faça por você. Esperei sentado, até me ver finado. Inviável, ver minha mãe chorando enquanto cuspia no meu prato. Meu sentimento é um carro de governador. Não estou à sombra de ninguém, um bonde que assombra bem, que foram avisados. 420 rap no beat do galo, explodindo o sub do seu bairro. Porra, com mic na mão fazendo acontecer. No beat do galo explodindo o seu bairro. E aos 18 mandando se fuder. E aos 21 mandando se fuder. Fazendo pela minha vida, eu não preciso de vocês. Então porra mãe, isso é tudo por você. Então porra família, isso é tudo por vocês. Um por amor, dois pela vida e três pra enriquecer. E foda-se, a gente quer beber, beber e fumar. Fumar e rimar, uma atriz de TV pra se alimentar. Hã? O futuro nos espera, 015 ano de festa, 420 a nova era. Rua impera, amor impera, indo rumo a 1 milhão. Família, é nós a Vera. Hã? Pode chamar SAMU, o caso é de internação. São 4 na linha de frente e mais 1 na contenção. Então me diz qual é a saída, hein? Não tamo aqui pra julgar ninguém. Prioridade família só, quero todos meus irmãos bem. Pode chamar SAMU, o caso é de internação. São 4 na linha de frente e mais 1 na contenção. Então me diz qual é a saída, hein? Não tamo aqui pra julgar ninguém. Prioridade é família só, quero todos meus irmãos bem. Na moral, meu filho, eu cheguei no estilo bandido. Cheguei de choque, é galinho, aperta logo esse fino. Não trouxe boldo, mas a bebida relaxa, hoje é comigo. Só os mais loucos, mais psico, família, irmão, tudo envolvido. Não tô aqui pra dar piti, falar de guerra ou discutir. O meu lugar, o seu lugar, sou eu aqui e tu aí. Sem mimimi, eu quero amor modelo pra acordar, que seja uma puta na hora de dormir. Tu quer me julgar ou me ajudar? Eu não te pedi, então sai daqui. Subemprego é suicídio, oh. Então deixa fluir esse som. Sem carteira azul, conta no Itaú. Dinheiro na mão, calcinha no chão. Dinheiro sumiu, calcinha subiu. RJ, Brasil, menores de fuzil. Ha, clones, fakes, smartphone. Bem-vindos ao ano 2000. Sem reclamar, tá bom pra caralho. Encontrei o foguinho, achamo o maço no despacho, cê tá bruto com um apertado. Verão no Rio, calo do caralho. Pode chamar SAMU, o caso é de internação. São 4 na linha de frente e mais 1 na contenção. Então me diz qual é a saída, hein? Não tamo aqui pra julgar ninguém. Prioridade é família só, quero todos meus irmãos bem. Pode chamar SAMU, o caso é de internação. São 4 na linha de frente e mais 1 na contenção. Então me diz qual é a saída, hein? Não tamo aqui pra julgar ninguém. Prioridade é família só, quero todos meus irmãos bem.